Muito bom dia, amigo ouvinte. No ar, no ar, no ar. Pela Rádio São João del Rei, mais um líder de audiência. Programa Manhã Sertaneja. Manhã Sertaneja. Manhã Sertaneja. Olá, muito bom dia para você, querido ouvinte da Rádio São João del Rei, a rádio da nossa história. Tô chegando nesta segunda-feira, 26 de dezembro de 2022. Segunda-feira pós-Natal. E aí, como foi o seu Natal? Espero que tenha sido um Natal de paz, de bênçãos, de muita saúde, de muitas coisas, de coisas boas que você possa ter desfrutado aí um tempinho com a sua família. O meu foi muito bom, graças a Deus, juntinho da família, que é o mais importante, o mais legal e gostoso. Começando Manhã Sertaneja a partir de agora e até às 7 da manhã, claro, contando com a sua participação, pelo 3371-7777. Quero agradecer também a Nair Cardoso pelo mimozinho também, que eu amei, também fez parte da minha ceia, enfeitou minha mesa lá, ficou 10, também ficou muito chique. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês, tá bom? 6 horas 11 minutos, Pedro Bento e Zé da Estrada, 7 palavras. Deus amou tanto este mundo, o mundo não correspondeu. Então Deus mandou os profetas, mas ninguém obedeceu. Deus mandou seu próprio filho, mas ninguém não conheceu. Quando ele perambulou, teve porta que fechou na hora que ele bateu. Para salvar a humanidade, o nosso Senhor nasceu. 33 anos de idade, neste mundo ele viveu. Deus de infinita bondade, do mundo compadeceu. Ele deu a própria vida pra juntar a ovelha querida que do rebanho se perdeu. Na hora da Santa Ceia, beijo os pés dos discípulos seus. Em seguida ele falou: vocês façam como eu. Vou pra casa de meu pai, da onde a gente desceu. Um de vós vai me trair, até Pedro vai fingir que nunca me conheceu. Levanto os olhos pro céu, pegou o pão e benzeu. Esse pão é o meu corpo, cada discípulo comeu. Esse vinho é o meu sangue, cada discípulo bebeu. Judas atirou no chão aquele pedaço de pão, saiu da mesa e correu. 30 moedas de prata foi o quanto recebeu. No Horto das Oliveiras levou soldado e prendeu. Jesus preso e amarrado, calado permaneceu. Depois de tanto maltrato, já gritaram a Pilato: crucifique o Galileu. Na hora da sua morte, a terra empalideceu. Trovejou de sua norte, Judeias toda tremeu. O véu do templo rasgou, Pilato Pilato se arrependeu. Um sorria, outro chorava. Jesus disse essas palavras, lá na cruz ele morreu. Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tudo está consumado, tudo está consumado. Estamos apresentando Manhã Sertaneja. As melhores ofertas para o seu Natal estão no Marte Minas. Bacalhau site quilo R$ 49,90. Ave Fest Rivelli quilo R$ 9,98. Azeite extra virgem para mesa 400 ml R$ 17,90. Bombom garoto sortido 250 gramas R$ 8,90. Ofertas válidas para Lafayette e São João del Rei. Cartão Marte Minas. Crédito extra com 40 dias para pagar. Vai em nossa loja, aproveite. Rádio São João del Rei AM, a rádio da nossa história. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. É Natal, é tempo de festa, de alegria e de esperança. O Café Soberano faz parte dos bons momentos em família e entre amigos. Porque ser gostoso como a amizade é com a gente mesmo. Então, vamos nos abraçar, comemorar e sorrir para o novo ano que se aproxima. A família do Café Soberano deseja a todos um Natal pleno de alegrias. Feliz Natal! Seis horas, 24 minutos, de volta com o Manhã Sertaneja desta segunda-feira. Participação aqui da Nair Cardoso, oferecendo para o Cláudio do Caminhão e a Beatriz, para o Maradona, para o seu Antônio no Pio 12, para a Lucimar e o Roberto lá no Trevo de Matozinhos, para o Manuelzinho, para o Pelé no Senhor dos Montes, para a Sônia e o Marcos, para os amigos todos de São João del Rei região, para todos os sanfoneiros de São João, para a Vera, Dona Neuza, Dario, para outra Vera, para Zazá, para sua filhada Leninha e o esposo Cláudio, para todos que oferecem música para ela, para mim e para todos nós aqui da rádio. Beijo, Nair, ótima semana para você. A Zizi do Poço Fundo está oferecendo para o Altair, marido lá da Aparecida, do Residencial Lenheiro, pelo aniversário ontem, desejando ele tudo de bom. E também para a Aparecida, no Residencial Lenheiro. Ela oferece também para os aniversariantes de hoje, a Eliane, lá na Casa da Pedra, para a Carminha, na Vila Santa Terezinha, e para o José Ivaldi, lá no Morro Grande, todos aí aniversariando hoje. Também para a esposa do José Ivaldi, a Leni. A Anitta, do Residencial Lenheiro, oferecendo para o seu cunhado Orlando, que aniversariou ontem, desejando a ele tudo de bom. Também para o Maradona, para o João Luiz Dentista, para o seu filho Geraldo, para a Nora Alexandra, para todos nós aqui da rádio e para todos os ouvintes. Quando a gente encontra um grande amor na vida, se descobre os mistérios da emoção, se desperta a paixão adormecida, entregando corpo e alma e coração. Quando a gente está se amando, tudo é lindo. Viajamos nas delícias do prazer, devorando a vida inteira num segundo. O momento mais bonito de viver. Quando o amor domina, não tem jeito. Vem se alojar dentro do peito. Quando um grande amor com a gente mexe, cada dia, cada noite que passamos, registramos tanta coisa em comum. E assim a gente vai se descobrindo que esse amor já fez a gente ser só um. Vou seguindo o caminho dos teus passos e na luz do teu olhar sempre me vejo. Me encontro no aconchego dos teus braços, dividindo sensações em cada beijo. Quando o amor domina, não tem jeito em se alojar dentro do peito. Quando um grande amor com a gente mexe, nunca mais na vida se esquece. Quando o amor domina, não tem jeito, vem se alojar dentro do peito. Quando um grande amor com a gente mexe. Estamos apresentando Manhã Sertaneja. Todo domingo, pela Rádio São João del Rei, Santa Missa das 9 horas, direto do Santuário de São João Bosco, a tradição e a fé reunidas na divulgação do Evangelho. Santa Missa das 9 horas, domingo, às 9 da manhã, na Rádio São João del Rei. ZYL 285, Rádio São João del Rei AM, 970 kHz, a rádio da nossa história.